Orquestra, isso é um show de rock, caralho. Sendero Mbaditi. Música nossa agora, chama Frango de Granja. Thank you. som. Um, dois, som, som. Desliga, desliga esse. Resolvido o problema. Nós vamos tocar a nossa música nova agora. O nome dela é Sobrevivência. Pra trás, serei capaz de me perdoar de tudo aquilo que eu fiz. direção certa. Saber que não seria fácil. A busca continua, não pelo mais fácil, mas pelo que me conduza às intuições inatas, inerência e infiltração. colocar uma mais pesada. Destruction, sorcerers of vast construction, the fuse of bodies burning, as the war machine keeps turning, and nature to mankind, poisoning the brainwashed minds. Oh, look it! Thank you. Oi. Estamos resolvendo um pequeno probleminha aqui. De um cabo quebrado, mas tá quase pronto. Então, essa banda, eu acabei esquecendo de anunciá-los. Eu dei muitos avisos de uma vez só. É o Ventura Rock. Um misto de São Carlos e Ribeirão. E avisando, passando o nome das próximas bandas. A próxima é Mano Pinga e seus comparsas, que já estão aqui aguardando. Depois terá a banda Semon, que veio lá de Presidente Prudente. Os caras vieram de longe pra tocar aqui, valeu. Depois Criatura de São Carlos. E por fim, o esperado Dr. Sim. Original, não é cover, são eles mesmos. Desculpa aí, galera, agora vai. Obrigado ao grupo de som, obrigado. up turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs are the power. And I've gotta suck the hour. Day of judgment, God is calling. On their knees, a war pig scrolling. Begging mercy for their sin. Satan laughing, spread his wings. Oh, Lord, yeah! Os moleques vão tocar mais uma agora pra acabar. Thank you. Oi, oi, oi, oi, oi. Esse foi o Ventura Rock. Eu quero pedir desculpa em nome de organização pelos problemas técnicos aqui.